Antenoeira. Especial Informação. Boa tarde. É o regresso aos alertas no Japão. Nesta madrugada, um sismo de 6.8 atingiu o Japão na região de Hokkaido. Inicialmente, a agência meteorológica japonesa alertou para a possibilidade de um tsunami, já que o epicentro se deu a apenas 10 km de profundidade no oceano. Realmente, o que aconteceu foi uma espécie de tsunami, de que felizmente de pequenas dimensões, mas agora um novo sismo atingiu Tóquio, mais na região leste do Japão. Este sismo é também de uma intensidade elevada, 6.1, e embora os japoneses estejam habituados, a verdade é que as memórias de 11 de março, tão recentemente lembradas, assustam aqueles que ainda hoje se recordam daquilo que aconteceu há sensivelmente um ano atrás, ou para ser mais preciso, um ano e três dias, quando um sismo de 9.0 na escala de Richter atingiu algumas regiões do Japão, sobretudo Sendai, onde se localizou ou onde morreram a maior parte das vítimas que entretanto se registaram após não o sismo, mas o tsunami que atingiu, aliás, que teve ondas que atingiram os 20 metros de altura. Aqui, felizmente, as dimensões foram muito mais pequenas, cerca de 50 centímetros, mas ainda assim, como é lógico, este tsunami que de facto se concretizou assustou e... Enfim, atualmente as memórias que, como disse, ainda estão muito presentes nos japoneses sobre o que aconteceu no dia 11 de março de 2011. De referir que no Japão há uma enorme atividade sísmica e não é de toda uma surpresa para os japoneses que estes sismos aconteçam. Todavia, a intensidade é algo mais forte do que aquilo que estamos habituados, ou que estão habituados, aliás, os japoneses, sobretudo o primeiro, de 6.8, e, como é lógico, o alerta de tsunami assustou bastante a população devido aos fatores que já indiquei. De referir também que desde 11 de março até ao dia... Aliás, desde 11 de março de 2011 até 14 de março, ou seja, hoje, de 2012, foram registados ou levantados pela Agência Meteorológica Japonesa cerca de 6 tsunamis. Felizmente, 5 deles não se concretizaram, um deles acabou mesmo por se concretizar, mas também, felizmente, de pequenas dimensões. Como já é do conhecimento geral, o Japão é o país com maior atividade sísmica do mundo e é também por isso o país mais bem preparado. Ainda assim, para além do tsunami, o que aconteceu com a tragédia nuclear em Fukushima Daiichi deixa todos precavidos. Aliás, ainda a propósito do dia 11 de março de 2012, quando se assinalou um ano sobre a tragédia em Sendai, sobretudo, muitos ativistas se juntaram para se manifestar, aliás, a favor do encerramento de todas as centrais nucleares. Algo, como é lógico, não pode acontecer, dado que mais de 60% da energia que o Tóquio e todo o Japão obtém é precisamente do resultado de trabalhos nucleares e da energia nuclear que é produzida, essencialmente, no Japão. A qualquer momento vamos voltar, e esperemos que assim não aconteça, mas caso se justifique, vamos voltar à antena para dar conta dos últimos acontecimentos que, como disse, desejamos não sejam motivo de notícia. Ainda assim, a Rádio Antena Web está em tudo o que seja acontecimento, ou pelo menos tentamos. Esperemos, como disse, que não haja motivos para voltarmos à antena. De todas formas, fica esta informação. Um primeiro sismo de 6.8 na região de Hokkaido, um segundo sismo de magnitude 6.1, ambos na escala de Richter, este último a atingir Tóquio e cidades vizinhas, mais então para o leste nipónico. Boa tarde e esperemos que não, mas se for o caso, até breve. Antenoeira. Especial Informação.